Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Rafael Fer, pessoal. Tudo bem? Aê, Fer. Faz tempo que você não grava, hein, cara? Faz. O bom filho a casa torna, né? Oh, yeah. Oh, yeah. Bom, então, essa playlist aqui, vamos tocar um tema que o Fer gosta bastante. Ele que montou a lista aqui também. São os temas dos jogos que eu já joguei que realmente são bem marcantes e que a galera que gosta de jogos também deve conhecer a maioria, pelo menos. Pois é. Então, você reparou no papo do Fer, são temas marcantes de jogos. Isso. Então, abrindo essa playlist, tá tocando aí de fundo, está tocando a música tema do God of War 2018. Isso, o God of War que lançou esse ano aí, que com certeza já tá na lista dos jogos do ano. E tem um tema muito bom, e é muito legal esse tema, é bem gutural, né? Ele puxa mais pra mitologia nórdica. Então é uma música bem diferente, na verdade, do que a galera tá acostumada. Mas não deixa de ser boa. Esse é o God of War 4, né? Isso, é, até que é o God of War 4, só que daí eles, como eles fizeram o reboot, aí eles tiraram o número, mas tecnicamente seria o 4. Olha aí, esse aí tem o filho do Kratos aí embora, né? Isso, é, o Atreus. Olha aí, a música tema muito legal, cara. Estilo do God of War, eu gostei. Isso, da música. É bem diferente, né? Nunca joguei um God of War, mas gostei da música. Tá perdendo muito soco e sangue. Muito quadrado, quadrado, quadrado, quadrado. É, esse não tem, mas os outros tem. Isso é verdade. Ah, que sem graça. Fazer o quê? Tá bom, então, tá bom. Então tá tocando aí de fundo, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E vai abrir com qual música, Ofer? Isso, vamos começar aí com a música tema do Halo, né? Um jogo de FPS exclusivo de Xbox. Já é bem antigo. Uns tem pra computador, outros só tem pra Xbox. Alguns tem pra os dois, né? A Microsoft não se decide, mas a música tema também é bem impactante. Quem já jogou sabe como é que é. Ela vai crescendo, né? Ela começa devagarzinha, aí depois começa a ficar mais intenso e no final é como se você estivesse na batalha pelo planeta. Que é o jogo FPS dos amantes da caixinha, né? Isso, é. É exclusivo pra quem é caixista. Abraço, Rods. É só o Rods que eu conheço que tem. Tadinho. Bom, então fique aí com a música tema do Halo, tá? Escutem aí. A próxima música aqui é um tema, na verdade é um tema de filme, mas também tá, já vi em alguns jogos, né, Ofer? Isso. Música do Mortal Kombat. Isso, essa música clássica todo mundo conhece, quem joga, quem não joga, quem assistiu o filme, quem não assistiu o filme, todo mundo já ouviu alguma vez essa música, com certeza, né? E ela também, apesar de não ser dos jogos principais lá do Super Nintendo, ela aparece nos jogos de Play 2 em algumas versões remixadas, ou às vezes só o toque mesmo. Por isso eu só tinha ouvido em filme, na verdade. E eu gosto, eu lembro de gostar do filme, eu gosto do Mortal Kombat, até onde eu joguei. É um bom jogo e voltou com força, né? Então. É, e mesmo quem não gosta de jogo de luta ou não tenha assistido os filmes, ainda assim é uma música boa por si só, né? Você pode ouvir ela que ela é bem legal. Bom, então fique aí com uma música do Mortal Kombat, tá? Escutem aí. agora, após ouvir a música tema do Mortal Kombat, nós ouviremos a música tema do Nathan Drake de Uncharted, que é a música assim, mais conhecida do jogo, que é o Nate's Theme. E essa versão é a versão do Uncharted 3, né, que é uma versão mais melhorada do 1 e do 2, mas não deixa de ser tão boa quanto as outras. Né? Só que ela é bem mais trabalhada e a parte de orquestra dela ela foi reformulada e refeita pro terceiro jogo, porque, né, dadas as devidas proporções, vai subir o número, vai subir a qualidade. Então eles resolveram refazê-la, mas assim, é uma música muito boa, né? E vocês vão escutar aí agora, então escutem aí. Uma música aqui, um tema clássico do Donkey Kong Country, primeiro joguinho. Isso. Cara, eu gosto desse jogo. Um dos melhores jogos de plataforma que tem, assim, na minha opinião, é o Mario, né, o Super Mario e Donkey Kong, do Super Nintendo. Quando ele foi lançado, ele foi um impacto desgraçado pela qualidade de imagem. Nossa, a jogabilidade dele é uma revolução na época do Super Nintendo. É, não, foi evoluindo, né, e até a questão da jogabilidade em si, né, que você jogava com os dois personagens, não simultâneo, mas um tava sempre acompanhando você, você podia pegar, jogar ele, né, e era, assim, um diferencial dos outros jogos de plataforma. Mega Man ou Super Mario, você podia jogar de dois, mas aí, no caso, seria cada um com um controle. Sim, teve continuações também de sucesso. Que... Sim, sim, com certeza. O 2, o 3, e tem alguns outros aí que eu não lembro, não. Fora que é muito divertido também. É divertido, é bom. Então, fique aí com a música tema do Donkey Kong Country 1. Tá, escutem aí. agora, depois desse clássico, né, que é o Donkey Kong, vamos pra geração mais atual aí do PlayStation 3, PlayStation 4, com o Dark Souls 3, né, a música tema do Dark Souls 3, que é muito boa. Acho que todo mundo conhece Dark Souls, né, em geral, apesar de não jogar, é considerado um dos jogos mais difíceis da atualidade. Só morre, cara. É, literalmente, ontem eu tava jogando o 3 e eu fiquei acho que uma hora pra passar da primeira parte, assim, o comecinho do jogo, porque eu só morria. Caramba. Então, assim, é um jogo meio pra pessoas masoquistas, porque você só sofre, mas quando você consegue, a satisfação é enorme. Caramba, tem o seu público, fazer o quê? Né, após essa explicação completamente deprimente de sofrimento, fique aí com o tema de Dark Souls 3. Escutem aí. Yeah. próximo tema aqui é de um outro jogo da minha geração. Nossa, joguei muito esse jogo. Música tema aqui do Top Gear, o 1. Esse primeiro Top Gear. Esse aí também, acho que todo mundo conhece, né, as músicas, as duas principais, né? Essa do tema e a Mad Racer. O pessoal mais novo pode nunca ter jogado Top Gear, mas ele era de uma época que ele é o que tinha, né, cara, nos jogos de Super Nintendo. Foi um dos começos, né, dos jogos de Super Nintendo, de jogos de corrida. E eu acho ele muito legal. Você tinha que pensar na parte de, além da corrida em si, a parte de gerenciamento de combustível também. Então tem que ver onde você vai fazer o pit stop pra carregar, né, a gasolina. E pra continuar em primeiro, né, pra não perder posição. Exatamente. Então a dica sempre era vá com carro branco, porque ele sempre economiza. Agora que a gente tá aí vivendo a situação atual com problemas de combustível, é um jogo que te ajuda a gerenciar o combustível de maneira mais eficiente. Pois é, o Top Gear 2 também eu acho legal, depois tem outras continuações, mas ainda prefiro o primeiro. É, mas o Top Gear é um jogo que meio que revolucionou também o jogo de corrida, né? Que tecnicamente o carro tá parado e quem anda é o cenário, né? Não é como... Verdade. A montanha nunca chega, ela só vem, é só a pista que anda, é como se fosse uma esteira. Ai, ai. Então fique aí com o tema de Top Gear, tá? Escutem aí. Thank you. agora, após voltar desse outro tema clássico de jogos dos anos 80, né, 90 do Super Nintendo, voltamos novamente para um mais atual, que seria o jogo Skyrim, né? Esse todo mundo conhece, apesar de também, de novo, a maioria não ter jogado. Tem a galera mais nova e da geração mais nova joga, né, e conhece, porque todo ano lança alguma coisa nova para Skyrim, né? Toda E3 tem alguma coisa para Skyrim. Ano passado teve VR do Skyrim, daqui a pouco jogo de carta do Skyrim, daqui a pouco tem jogo de pesca também do Skyrim. Pois é. Então, assim, eles estão tirando leite de pedra já desse jogo, porque ele já é bem antigo, se for ver o ano de lançamento dele. É, o típico RPG ocidental, né? Isso, que fez muito sucesso, né? A galera... E quem não conhece essa música, o Dovahkiin, Dovahkiin? É, a música do Dovahkiin, que já teve um monte de paródia no YouTube, já teve um monte de versão diferente. E a música tema do jogo, né, do Skyrim, que é o The Elder Scrolls Skyrim. Então escutem aí. Thank you. próximo tema aqui é de um clássico dos 16 bits, pra quem era fã de Sega, né? Música tema do Sonic. Sonic. Jogo também muito bom, grande competidor do Mario na sua época. Você pegava o ouriço azul em que ele corria rapidamente vários cenários. Era louco, então. Era muito legal. Era bem dinâmico. É bem legal. Até hoje, se você pegar pra jogar, ele continua um jogo divertido. Apesar das limitações, ele é ainda bem divertido. A proposta dele é bem simples. É, você vai correndo por todo o cenário até chegar ao final dele e vai matando um monte de inimigo na velocidade, coletando os anéis. Tanto que até hoje, apesar de toda a tecnologia, eles não conseguem fazer um jogo tão bom quanto os antigos, né? O melhor que saiu foi o Sonic Mania, que saiu esse ano agora. Cara, eu não sei porque eles não conseguem fazer um jogo legal de Sonic em 3D, viu? Em plataforma são os melhores. De plataforma eles continuam sabendo o que fazer, mas de 3D é muito complicado. É um pior que o outro, infelizmente. É uma pena, né? Bom, mas fiquem então com a música tema do Sonic, tá? Escutem aí. E após ouvir o ouriço azul correndo atrás das sete esmeraldas do caos para virar Super Saiyajin, iremos agora para uma música de jogo de corrida que a galera com certeza conhece. Vamos falar aí de Need for Speed Underground 2. É a famosa música tema do jogo aí que todo mundo conhece. Às vezes nunca nem jogou, mas conhece a música. Cara, eu conheço a música porque é a música do The Doors, essa música. Isso, é uma música muito boa porque é a versão do Snoop Dogg. Então, é Snoop Dogg remixando uma música do The Doors, né, cara? Remixando a música do The Doors, exatamente. É o Riders on the Storm. É uma música muito boa. As duas são boas, a versão original e a versão que ele fez também é legal. O tema faz sentido, né? Cuidado que você dá carona pra alguém na meio da rua, cara. Sim, completamente. No meio da estrada. E pra mim, um dos melhores jogos de corrida até hoje é o Need for Speed, o Underground 2. Tirando ali Gran Turismo 2 do PlayStation 1, o que eu mais gosto é o Underground 2, né? Muito divertido. A parte de tunar os carros, de fazer as corridas, os rachas, fazer drift, tem um monte de coisa divertida. Ele que ajudou a disseminar mais a parte da cultura de tuning de carros, cuidar legal. Ele e o Velozes e Furiosos, né, cara? Sim, sim, os grandes influenciadores dessa moda. Dessa vertente aí de automobilística. Mas vamos lá então pro tema aí do Need for Speed Underground 2, Riders on the Storms, aí a versão do Snoop Dogg. Escutem aí. Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Going off for this, going off for that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. I like a G without his chrome. It's hard to imagine the homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last, cause my car too fast. I never ever run out of gas, cause I'm just too clean. I do it upper class. So fast in your seatbelts. It's so hot, it'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride, slip through the like storm. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Take the lead. Hold on, little homie, for you run into them trees. I see things that I never would have saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tire smoking up the whole street. And now the police wanna flash their lights and chase the dog all night. But I won't pull over, nor give up, cause I just don't give up. Yeah, I'm from the side, boy, where we was born and raised. Straight up to ride, boy. Continuously, we get to it expeditiously. We keep the light on, east side on. Snoop Dogg in the Doors, and yeah, we about to ride. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Let's ride! Próximo tema, outro grande tema de um grande jogo de Nintendinho plataforma, né? Jogo do Super Mario Bros. Que o Super Mario Bros. Ele é uma revolução também. Ajudou a salvar os videogames. Sim, e até hoje, né, continua sendo uma das marcas mais famosas, né, do mundo. Sim. E mais valiosas também, né, assim, de... O mascote mais importante dos videogames, de maior força, ganha bastante dinheiro. E eu acho, assim, que o Mario é o único personagem que a pessoa pode gostar ou não gostar de videogame, ela pode odiar videogame, mas ela já jogou e gosta do Super Mario, não tem como. Já conhece algum jogo do Mario, né? Sim, conhece, já viu alguma coisa, já jogou alguma coisa em festa de amigo, de primo, né? O Mario Party, o Mario Kart. Isso tem na... Todo mundo sempre já jogou alguma coisa do tipo. É um bom jogo. Um jogo bem legal, viu? Sim, muito divertido. Divertido, às vezes um pouco difícil, mas é legal. Faz falta dificuldade hoje em dia. Hoje em dia é tudo muito fácil pra galera aí. Pois é, mas fique aí com a música tema do Super Mario Bros, tá? Escutem aí. Agora, depois dessa música clássica, né, desse tema clássico aí, de um jogo clássico também, e de um personagem clássico, vamos finalizar com a música tema do jogo The Last of Us. Aê. Né, que é um jogo aclamado, né, tanto pela crítica quanto pelo público, é considerado um dos melhores jogos já lançados até hoje também, né, na questão de história, de personagem, de construção de narrativa em geral, né, e a música tema é muito marcante, principalmente porque ela é basicamente em torno apenas do violão, e faz completo sentido com a situação que acontece no jogo, né? Que é pós-apocalíptico, então tecnicamente não tem eletricidade, não tem instrumento elétrico, então ele usa bastante de instrumentos fáceis, assim, que consiga produzir som sem precisar de eletricidade. Ah, sim. E quem me falar que nessa staff não tem pessoa que adora The Last of Us? Pô, tem um monte, cara. Eu acho que 90% da staff gosta, e é um dos jogos preferidos. Já tem até podcast do The Last of Us também? Sim, sim. Mas então vamos terminar essa playlist, galera. Comenta e mandem mais sugestões de playlist. A gente gosta disso. Ah, então, né, vamos terminar essa playlist agora, né, Ofer? Isso, vamos lá. Então, pessoal, só reforçando aí o que eu seja disse, é isso aí. Comentem, compartilhem, mandem pros seus coleguinhas, deem sugestões, sugiram outras músicas, ou se você quiser comentar qual tema que ficou faltando aí nessa playlist, também fique à vontade. Tá bem? Então vamos fechar aí com The Last of Us, a música tema. E escutem aí e até a próxima. Falou! Falou! Escutem aí.